Opa, se tá ao vivo, né? Foi com som dessa vez? Foi, né? Muito bem. Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Live que vai ao vivo. Lógico, live vai ao vivo, né, animalzinho de teta? Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas. Não! Não, pera, para. Então, pera aí. Vai ter vinheta com som. Que porra é essa? Volta. Opa, se tá ao vivo. Agora foi, né? Já sei que eu tô fazendo errado aqui. Tá bom, saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso, todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal. Lembre-se, você deve clicar no joinha, no like, deixe seu like no nosso vídeo para que o YouTube goste da gente, para que o YouTube distribua nosso conteúdo para mais palmeirenses, né? Eu acho que é o jeito mais honesto de você ganhar audiência é através da reação positiva de quem assiste, né? E não fazendo chamadas enganosas e sensacionalistas e esse tipo de coisa. Então, se você gosta de uma coisa feita com honestidade, se você gosta de algo feito da forma mais sem truques, né? De forma mais transparente, deixe seu joinha, né? É a maior recompensa que a gente pode ter, além, é claro, de clicar no sininho para sempre receber as nossas notificações. Ô Igor, eu coloquei o som sim, você viu que eu até voltei de novo só para aparecer a tua vinheta, meu. Muito bem. Palmeiras ganhou, né? Pelo menos o resultado faz com que o humor da gente não fique tão azedo, né? Mas o jogo foi ruim. O jogo foi fraco. O jogo foi chato. Em parte por culpa do nosso time, e em parte por culpa do gramado, da chuva que veio a partir do meio do segundo tempo. E a gente poderia estar falando agora, felizmente o Palmeiras fez o resultado antes de cair a chuva. E aí, tudo bem. Mas a arbitragem deu um jeito de dar emoção pro negócio, né? E aí inventou um pênalti pro Avaí e depois inventou um pênalti para nós. Tem gente que jura que foi pênalti no Deverson. Na verdade, não dá para saber nem que foi, nem que não foi. Não dá para falar. Por nenhuma câmera, por nenhum ângulo. Dá para você cravar 100% que foi ou que não foi. Logo, prevalece a marcação de campo, não foi pênalti. Isso seria o correto. Só que como ele tinha inventado um pênalti pro Avaí 5 minutos antes, e aí foi muito inventado, né? Aí ele compensou. São vícios da arbitragem brasileira. E ultimamente a última moda desses caras é inventar, caçar pênalti onde não tem. Pô, eu tenho aqui uma ferramenta, eu vou descobrir pênalti onde a gente jamais veria. Aqui, ó, tem pênalti, e não tem. Eles inventam coisa onde não tem. Isso não é só no nosso jogo, em vários jogos isso está acontecendo. Eu nem acredito em má fé, porque a essa altura. 10 pontos de frente para o Flamengo, não precisa mais roubar o Palmeiras, né? Porque se precisar, eles roubam lá na frente. Agora, fazer isso agora é bobagem. Então é ruindade mesmo, é mau uso. Mas aí, né, acabou que um erro anulou o outro e o Palmeiras, em vez de ganhar de 1 a 0, ganhou por 2 a 1. Será que alguém da FlaPress vai falar que beneficiou o Palmeiras porque aumentou o número de gols pró? Só o que faltava, né? Porque a FlaPress está em chamas. A FlaPress está. Eles estão impossíveis, né? Chega até a ser engraçado. Porque, sabe por que que eles estão tão. Não é tanto por orgulho do time deles que está jogando bem e tal, se bem que ontem passou apertado, parece, né? Mas é medo. É medo e recalque. Porque eles sofreram tanto na nossa mão nos últimos anos, mas sofreram tanto, apanharam tanto da gente, que é, né, que. Aquela história do gato escaldado que tem medo de água fria, sua avó não falava isso? A minha falava. Eles estão com medo. Enquanto não fechar a conta ali, eles estão, ó, na mão. E vão ficar fazendo. Vão ficar atuando em favor do Flamengo até fechar matematicamente o título. Então, hoje teve aí um episódio de um julgamento, né, que o Palmeiras seria mais uma vez, né, Felipe Melo, acho que o William, né, iam ser julgados. E aí faleceu um parente do nosso advogado de defesa. O Palmeiras entrou com o pedido, olha, adia aí, meu. Morreu, né, o parente do cara. Não, não pode. Não pode pedir adiamento, que absurdo. Surreal, surreal. Foi pro espaço, né? A empatia com o ser humano, né? Nenhum deles se preocupou em falar meus pêsames ao advogado, mas, para reclamar, né? Nem isso, mas nem isso. Eles perderam completamente a noção. Se fosse o Xerazo, o Mengazo, o Urubuzazo, sei lá o que for, tá tudo certo. Esse é o papel da imprensa de torcedor, de canais de torcedores declaradamente parciais. É o que a gente faz aqui para defender o Palmeiras. A gente não engana ninguém. Agora, quando você tá com um microfone de uma emissora, aí é outra coisa. Aí você está enganando, né? Aí você está sendo, para falar o mínimo, antiético, né? Para falar o mínimo. Porque ele está falando assim: olha, eu estou aqui para julgar o futebol sem puxar para A ou para B. E na hora que ele emite as opiniões, que ele defende seus pontos de vista, ele faz exatamente o contrário disso. Está enganando as pessoas. E não é todo mundo que tem. Sabe o que é pior, gente? Que assim, alguns de nós. Você percebe isso? Parabéns para você, mas você não é a maioria. Pode parecer óbvio, mas você não é a maioria. Não é óbvio para a maioria das pessoas. Eles enganam a maioria das pessoas e a maioria das pessoas compra essas versões deles. E é aquela história de uma mentira repetida muitas vezes que acaba virando verdade, entre aspas, né? Então isso é uma tática usada por né? Uma certa corrente político/filosófica que foi banida da humanidade há cerca de 70 e poucos anos. E é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. E pior que agora perderam completamente a vergonha. Porque são maioria, estão se sentindo confortáveis, estão se sentindo em casa. Ah, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo, eu vou fazer também. E aí vira aquela coisa de moleque. Coisa de moleque. Então, todos esses flaprés aí, tudo moleque. No fundo, cara de quase 60 anos de idade, tudo moleque. Então, é essa alternativa que a gente está aqui para oferecer para vocês. Declaradamente parcial, transparente, honesto. Tá? Como todos os canais de torcedores que tem por aí. Hoje, nós, canais de torcedores, somos muito mais confiáveis do que a imprensa. E o pior é que tem muita gente boa na imprensa, mas muita. Só que quem faz o trabalho direitinho não aparece. Não gera polêmica, não cria polêmica. Porque a função da imprensa não é criar polêmica. A função da imprensa é informar e eventualmente opinar. Polêmica, se criada com honestidade, é pertinente. Agora, criar polêmica para gerar audiência, que é o que esses caras fazem, é desonesto. Estão manipulando você. E se você não se deixa manipular, parabéns para você. Mas é o que a gente fala. Infelizmente, a maioria da população não tem essa percepção. E eles continuam sendo facilmente manipuláveis e são audiência fácil para esse tipo de mau jornalista, mau profissional e pessoa de reputação duvidosa. Certo, pessoas? Muito bem. Os primeiros superchats da noite, queria agradecer ao Juliano, né? Surpresa em chamas, né? É isso mesmo. Estão em chamas. E o Fernando Rossi, que também está aqui com a gente, como sempre. Um grande abraço aos meus amigos, padrinhos, que estão aqui prestigiando o nosso trabalho. É muito bom ter o reconhecimento de vocês, né? A gente defende essa linha de trabalho, essa linha de pensamento. Já estamos no 13º ano. Ao final do ano, completaremos 13 anos de atividade. E sempre do mesmo jeito, né? Sempre com honestidade. Talvez se a gente fosse um pouquinho menos honesto, se é que existe menos honesto ou mais honesto, né? A gente tivesse já um alcance muito maior, porque estamos há muito tempo na estrada. Mas é essa insistência em fazer do jeito certo que faz com que a gente cresça de um jeito menos acelerado do que outras pessoas conseguem, e cada um faz do seu jeito. Parabéns para quem está com 1 milhão aí de seguidores e fazendo do seu jeito. Cada um faz do jeito que acha melhor. Muito bem. O Gutenberg fala assim: tem muita mídia palestrina implantando terror. Parece até que estão sendo manipulados. Eu não sei se é isso, eu não sei se eles acabam manipulados. Tem duas formas, né? O voluntariamente e involuntariamente. Tem aquele cara que sabe que está sendo manipulado. Ele serve de massa de manobra, ele entra no joguinho ali e faz o, né? E tem gente que faz porque ouve, ouve, ouve, acredita e repete. Como eu disse, gente, cada um tem o seu espaço. Internet cabe todo mundo. Cada um faz do seu jeito. A gente faz o nosso. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Isso é o que me basta. Porque se chegar uns Caduzeira Show aqui, vocês sabem a história do Caduzeira Show, né? Se não sabem, tá lá no nosso site, no Verdazo, a história do Caduzeira Show. Se chegar uns Caduzeira Show aqui, vai destoar, né? O cara vai chegar aqui no chat e vai começar a falar um monte de groselha. Nem interessa pra gente esse tipo de audiência. Eu não quero esse número. Eu quero que o nosso chat aqui seja um local agradável, que vocês possam conversar em alto nível. É isso que a gente quer proporcionar, criar uma comunidade dessa forma. Que bom, todo mundo aqui dando uma força no chat, legal. Muito obrigado. Mas voltando ao jogo, né? Vamos falar do jogo de ontem. O Palmeiras começou bem, né? O Palmeiras começou bem, criou ali algumas chances. Lucas Lima aparecendo, Bruno Henrique aparecendo, os laterais subindo, principalmente o Diogo Barbosa. Deu liga, deu toque de bola envolvente, criamos duas ou três chances. Uma muito boa, né? Aquele passe para o alto do Lucas Lima, que o Bruno Henrique pegou o voleio. Puta se ele faz aquele gol, né? Mas o mais importante é que a gente viu os jogadores se movimentando muito, buscando o jogo, sabe? A fim de bola. É o que bastava para ganhar do Avaí. Nem precisava assim de um negócio muito mirabolante. Mesmo os caras com três zagueiros. Porque o Avaí é muito mais fraco que o Atlético Mineiro e é muito mais fraco que a Chapecoense. Eles estão juntos ali na tabela por circunstância, porque time por time, né, o quanto produz a Chape, quanto produz o Avaí, Assim, a gente jogou recentemente com a Chapecoense, e a Chapecoense joga muito melhor. O Avaí não jogou nada. É um time muito, muito ruim, muito fraco. E aí teve aquele lance esquisito, né? Que o Everton quis sair jogando com o Dudu. Não ia conseguir receber e fazer o giro, ele resolveu dar o tapa para trás e sair correndo. Só que no que ele deu o tapa para trás, ele deu o tapa pro Gaspar, né? Na verdade, ele deu o tapa pro Jonathan, né? O pontinha direita do Avaí, que era o único que jogava bola ali naquele time, que eu achei, né? Pelo menos dos que eu observei ali, o único que me chamou alguma atenção foi esse Jonathan. E ele invadiu a área, bateu cruzado, e o Everton teve que consertar a bobagem, né? Espalmou bem, foi bem, fez uma boa defesa. Mas eu não sei, parece que esse lance, eu não sei se foi isso, repito, que eu já falei no pós-jogo ontem, mas eu não sei se foi esse lance, se foi uma coincidência, mas talvez tenha minado a confiança do time, talvez tenha, sabe, sei lá, despertado alguma coisa na cabeça dos jogadores, sabe, passou um filminho na cabeça. Puta, vamos entrar naquele modo preguiça de novo, modo Arena da Baixada, né? Modo feijoada, sei lá. E aí o time não jogou mais nada. Foram 25 minutos no primeiro tempo, dos 20 até o final, né? Horrorosos, mas nojentos. Aí você fala, pô, é o mesmo time que estava jogando bem até 5 minutos atrás. O que que aconteceu? Então, é tão nítido que é uma coisa psicológica, que é uma coisa mental, que alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa tem que ser feita, tem que identificar o que está causando isso, como reverter isso, como controlar isso, porque a gente sabe que o aspecto mental é importante num jogo de futebol, em qualquer esporte, né? No futebol nem tanto, tem esporte que é muito mais mental do que o futebol. O tênis, basquete, esportes que exigem extrema precisão, golfe, sei lá. Precisa muito do mental. Xadrez, alguém falou xadrez. O futebol precisa também, embora seja bem mais físico, bem mais, né? Mas o mental também é importante. E tá nítido que o problema do Palmeiras é psicológico. Alguma coisa faz o time sair da tomada. É impressionante, né? E pior que é um coletivo, são 11. Bom. Acabou o primeiro tempo, os caras foram pro vestiário, aí voltaram. Voltaram jogando bem. Parece que o que foi falado, o que foi dito, o que foi conversado ali no vestiário, reverteu esse panorama, né? E o time voltou jogando bola. Você fala, pô, são os mesmos caras que estavam jogando pedrinha há 10 minutos atrás. Como pode variar tanto? Como pode ser tão irregular? E voltaram jogando bem, voltaram criando chance e fizeram gol, né? Tudo bem, gol de bola parada, mas resultado de volume de jogo. E Deyverson, que estava jogando um dos piores para variar de novo, um dos piores em campo tecnicamente. Ele é muito fraco. Ele é um menino muito especial, né, o Deyverson. Ele é um cara diferente, ele é um cara que é uma figura. A entrevista dele falando que ele ainda não é igual ao Messi. Mas não, uma coisa é o cara ser legal, o cara ser um figura. Outra coisa é ser jogador do Palmeiras, né, cara? E precisa melhorar, e não melhora nunca. Sabe? Não melhora a ponto de merecer que a gente olhe ele como atleta com bons olhos. Pô, ele fez o gol do título, pô, até aí o Betinho também fez, né? Ah, ele tem números. Ah, pô, é que ele já fez 100, vai fazer 100 jogos pelo Palmeiras. Se não tivesse número, né? Tem, na quantidade, acaba fazendo. Ele é o centroavante do Palmeiras e tem Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Johan, Zé Rafael, Bruno Henrique, tudo servindo ele. Pô, se ele não fizesse um monte de gol, por favor, né? O Borja tem mais gols que ele. Então, foi lá e fez. Fez a obrigação, né? Atrapalhou outras tantas jogadas, mas ele foi lá e fez. Centroavante tá lá para isso mesmo, para lá e fazer gol. Ele foi lá e fez, muito bem. E aí veio aquela chuva, do inferno. Puta temporal. E o gramado da Ressacada não aguentou. Eu acho que nenhum gramado do mundo aguentaria, né? Foi uma chuva nervosa. E parecia que ia acabar, né? Ah, 1 a 0. Aí o juiz fez tudo aquilo, inventou um pênalti para cada lado. Para mim não foi. Eu entendo quem acha que foi. Dizem que o pé dele tá inchado, suspeita de fratura. Eu não vi nenhuma imagem disso. Se alguém tiver, ok. Mas eu não vi nenhuma imagem disso. Eu só vi falação. Para mim, pode até ter pego ali, dado, mas nada, mas não pode derrubar. Não foi falta. Aquilo não foi falta. Até porque a água atrapalhou tudo. Não foi. Mas também não foi o do Everton. Não foi. Claro, é opinião e sabe. Ninguém vai provar que tá ou que não tá. Vai ser sempre a opinião. E aí tem que prevalecer, como eu disse no começo, a marcação de campo. Não tem que chamar o VAR, sabe? É uma palhaçada. É uma palhaçada. Eles estão usando errado essa ferramenta. São burros. São muito burros. Mal preparados. Incompetentes. Eles e os chefes deles. Final de jogo, 3 pontos, e aquela sensação de, pô, 3 pontos, vitória. Mas ninguém gostou da bola que foi jogada, mesmo quando o campo tinha condições. Ninguém gostou. Teve ali trechos. Mas essa irregularidade, essa variação inexplicável, faz a gente ficar muito preocupado. Lógico, lógico que faz a gente ficar preocupado. Né? O Mano já está há 12 jogos no comando do Palmeiras e a gente não vê a cara do Mano, sabe? A gente vê algumas diferenças em relação ao time do Filipão, nítidas, claríssimas. Mas aquela, sabe, aquela consistência, tudo bem. Não é da noite pro dia que. Mas alguma coisa já tinha que ter. E não tem. Tem nada. Talvez seja até isso, essa, uma das causas. Desses apagões que o time sofre. Porque eles falam, puta, e agora? Para onde a gente corre? O que que a gente faz? Não tem identidade. E o time quando tá inteiro, o time quando tá, né? Sabe o que fazer a qualquer momento do jogo. O Flamengo tá fazendo isso. O Flamengo pegou o jeito de jogar do Portuga. Os caras entenderam. Eles sabem exatamente o que fazer a cada momento do jogo. Pô, menos parece que se perde. Eu não sei o que eu faço. E agora? Parece ser um pouco disso, né? É, muito bem. Mas vai passar, viu, gente? Isso aí passa. A gente sabe que. E ó, com tudo isso, antes de. Com tudo isso, com toda essa irregularidade, com toda. Né? A gente é segundo lugar disparado, 5 pontos à frente do terceiro colocado. Tá? Que é uma bela vantagem. E se você pegar recortes, sabe, os últimos 5, os últimos 10, os últimos 15 jogos, qualquer. O Palmeiras é o segundo. Sabe? Quem é o melhor mandante, quem é o melhor visitante? O Palmeiras está em segundo lugar de tudo. O Flamengo está acima. O Flamengo está fazendo um campeonato muito foda. Mas o Palmeiras está em segundo em qualquer outra análise. E se o Flamengo não tivesse. Nesse estado absurdo, o Palmeiras estaria liderando, todo mundo estaria contando vantagem, fazendo meme na internet, segue o líder, segue o meu pau, segue não sei o quê. Então, para vocês verem como o resultado, não só o resultado de campo, mas a posição na tabela influencia, né? Porque se você for ver a rigor, a campanha do Palmeiras é a mesma dos times que foram campeões e estava todo mundo achando lindo. O time perdia ponto, perdia jogo, empatava, tropeçava. Mas, no geral, tinham números muito bons e ninguém alcançava. Alguém subiu o sarrafo. Então, não são só os nossos problemas. É mérito dos caras. E também tem que enxergar que não é só o resultado que, né, que tem que mover as nossas análises. A gente tinha problemas em 16 e 18, só que os títulos mascararam. Agora, tudo isso, essa máscara cai, por quê? Porque tem um time que não tá falhando. Percebe? Porque a campanha é igual. 57 pontos em 28 jogos. Era isso que tinha quando foi campeão nos anos anteriores. Por que que lá estava bom e hoje está ruim? É porque tem um melhor. Só por isso. Vamos lá. Mas vai melhorar. Tá? Vai melhorar. Futebol é feito de fases. É uma fase que tem outra, depois tem outra, depois tem outra. Aí você tem. Eu que estou fazendo esse trabalho de resgate histórico dos jogos do Palmeiras, catalogando tudo. Eu já estou no início de 2005. Estou voltando para trás no tempo, né? A gente começou essa fase nova do Verdão em 2017. Então eu peguei 2016, coloquei todos os jogos. 2015, coloquei todos os jogos. 2014, estou voltando para trás. Jogador por jogador, gol por gol, cartão amarelo por cartão amarelo, tudo eu vou lá, manualzinho, sabe? No banco de dados. Então eu estou vendo cada jogo, assim, com cerca de 10 minutos para fazer cada jogo, para pegar os dados, com muita atenção, com muito cuidado para não cometer erros, né? E aí que aí que fica claro como a história do clube é composta por fases. E uma fase gruda na outra. Então, essa fase, a gente pode dizer que começou quando o Mano Menezes assumiu. Antes dessa fase, foi aquela fase pós-Copa América com o Filipão, que foi horrorosa em termos de resultado. E antes dessa fase da Copa América, teve uma fase absurda de 8 vitórias e um empate no primeiro quartil do campeonato. Com os mesmos jogadores e com o Filipão. Então, o que que mudou de uma para outra, né? Essa pergunta a gente está fazendo tantas vezes, né? Depois que aconteceu. Então, são fases. Vai passar. E vai vir uma próxima fase, que pode ser melhor, pode ser pior. Daqui a pouco acaba o campeonato. Provavelmente o Flamengo vai ganhar. E aí vai ter reformulação, vai sair alguns jogadores. Vão chegar outros, não sabemos nem se o técnico vai continuar, acredito que sim. Acredito que o Mano vai continuar. E aí sim ele vai ter mais condição de implementar a identidade de jogo dele, coisa que ele conseguiu fazer no Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 2 campeonatos nacionais na mão dele, 2 Copas do Brasil, com um elenco inferior ao nosso. Então ele vai conseguir alguma coisa, né? Ele não é o técnico dos nossos sonhos, ele não tem aquela coisa que permite com que a gente se identifique com ele, né? Ele tem alguma coisa que a gente olha para ele e fala, é aquela cara de padrasto dele, né? Mas um título vai dissolver isso aí, essa resistência. E ele vai acabar conseguindo, porque ele tem jogadores muito bons e. A não ser que não dê tempo, né? Ah, não, tem que trocar, troca. Pense que se ficar trocando técnico não vai criar identidade nunca. Mas tem a pressão, né? A pressão por resultado. Tem que conseguir o resultado. Aí eu sempre chamo. Vê o Klopp no Liverpool. O Liverpool com um orçamento, não sei o quê. Quanto tempo demorou para ele ganhar o título? 4 anos, né? 4 anos até ele ganhar o título. Por quê? Porque bancaram ele. Você acha que a torcida lá fica tudo feliz de ver o time chegar em terceiro, quarto no Campeonato Inglês, ser eliminado da Copa dos Campeões todo ano. Ficavam tudo puto. Mas insistiram, seguraram, bancaram, mostraram autoridade, acreditaram no trabalho do cara, e eles contrataram, e o cara respondeu, né? Foi vice-campeão do Inglesão, com 96 pontos, campeão da Copa dos Campeões. Se você contrata um técnico, você tem que acreditar nele, você tem que bancar ele, você tem que dar estrutura para ele, você tem que dar respaldo para ele. Então essa fase vai passar, o Palmeiras vai voltar a ser campeão. É questão de tempo, né? Com essa estrutura toda, não fica muito tempo sem erguer um troféu, né? Então, pode ter certeza que a gente vai fazer muita festa ali na Rua Palestra, a gente vai fazer muita festa ali na Padre Antônio Tomás, na Rua Caraíbas e na Rua Venâncio Aires, que é onde fica este novo lançamento da REN Construtora. Preste atenção. É isso aí. Prestaram atenção? Venâncio Aires 433, mais um lançamento da REN Construtora. A REN Construtora, você sabe, você vai ligar para o André Mauro para pedir mais detalhes sobre esse empreendimento. São apartamentos compactos, não são grandões como aqueles outros que a gente estava mostrando algumas semanas atrás. Eles são mais compactos. E você pode consultar o André Mauro. Eu vou falar o telefone dele aqui para vocês. Vamos lá, presta atenção. 011 999 584 504. Gostou desse lançamento? Compacto, bem pertinho da Rua Palestra, na rua de trás é só, né? Contornar o quarteirão, 350 metros. E todo aquele comércio, Shopping Bourbon, tudo aquilo que você já, né, já sabe como é morar ali naquela região. E apartamentos bem acessíveis, hein? Então, se eu fosse você, eu ligaria para o André Mauro, 011 999 584 504 e faz uma consulta para ele só para você ver que apartamentos legais e bem mais acessíveis, né? Para quem ainda não tá com aquela bala toda, né, para pegar aqueles grandões, para quem mora sozinho, para quem tá só com a patroa, excelente opção. Para você que mora no interior e quer ter aquele apezinho perto do Allianz Parque para vir assistir um jogo, né? Para depois voltar do dia seguinte para casa, também tem essa. Ó, que opção, hein? Vamos lá, REN Construtora. Que beleza de lançamento VA433. É isso aí, turma. Tô abrindo aqui para as perguntas. Eu vou até colocar o dromedário aqui de novo. Faz tempo que a gente não coloca ele, né? E vou passar o scroll aqui para vocês se lembrarem de ficarem padrinhos do nosso projeto. Tá correndo aqui o endereço. Muito bem. Ah, mas o Matos troca de treinador toda hora, disse o Felipe Meneghel. Então, o Matos, ele não fez um bom ano. Tá, o ano de 2019 não foi o melhor ano, o ano mais inspirado do Alexandre Matos. Mas temos que sempre entender que o Matos não tem a palavra final. De nada. Tudo tem que ter a assinatura do chefe dele. Tá? Muito bem. O Cleiton faz uma pergunta interessante. Você não acha que esse desempenho ruim dos mata-matas deste ano tem influência nesta depressão da torcida? Não diria depressão, diria pressão. A pressão do Allianz Parque é algo desproporcional. Palmeirense parece que não sabe mais perder. A gente teve anos tão ruins, fases tão longas e ruins, que o Palmeiras devia estar fazendo, porra, agora a gente é campeão um ano, vice no outro, campeão um ano, vice no outro. Tá bom. Pô, volta na máquina do tempo, volta para 2011 e fala assim, para você mesmo: ó, vai rolar um projeto no Palmeiras que você vai ser campeão brasileiro nos anos pares e vice nos anos ímpares. Tá bom assim para você? O você do passado ia arregalar o olho e falar: lógico. Então parece que quando chega no ano de ser vice, nada presta, tudo ruim, tudo uma porcaria. Que imaturidade, né? E a cobrança que se tem no estádio, quando o time joga um horror, joga mal, é uma coisa. Agora, bom, o time está jogando e tal, e não consegue o resultado. O que aconteceu com o River Plate na Libertadores? Foi eliminado pelo segundo ano seguido pelo River. Eu falei River, Boca. O que aconteceu com o Boca? Foram eliminados 2 anos seguidos pelo River Plate. E a torcida tá lá batendo palmas e incentivando e cantando. Assim que o jogo acaba. Então é uma diferença de cultura, né? É que é importante a gente entender isso e tentar trabalhar isso na nossa torcida. Aqui no nosso canal a gente tenta fazer a nossa parte. Mas aí que tá. Como a gente falou lá no começo, nosso alcance não é tão grande, porque a gente não atrai massa de torcedores. O Palmeiras tem que fazer um trabalho de comunicação para mudar um pouco o perfil dessa torcida. E também tem outra coisa, né? Quem comanda a massa no estádio hoje é aliado de uma facção política muito importante lá dentro do clube. Não tem controle sobre essa massa, não? Eles estão de que lado, afinal? É quanto melhor, melhor ou quanto pior, melhor? Então, tem aí esses trabalhos a serem feitos. Não é? Agora, o maior inimigo do Palmeiras há muitas décadas é o próprio Palmeiras, né? Infelizmente. Neme, só passando aqui para prestigiar abraços. E aí deixou um recadinho para um Flapress, né? Muito bem. O Henrique fala que a melhor opção para o Palmeiras é o Roger Machado. Eu gostei muito do trabalho do Roger aqui. E ele só saiu porque numa oscilação a pressão ficou grande demais. E eu acredito que o Filipão tenha sido consultado mesmo antes e já deu um sinal que, ó, se me chamarem eu vou. E aí, na primeira derrota, fritaram o Roger. Acho, não sei se foi isso ou não. Isso eu falo abertamente, eu apenas acho isso. Mas é coisa, raciocínio meu. Não estou bancando, não é informação. Mas de qualquer forma, eu acho que o Roger poderia ter ficado mais. Mas aí eu vou achar isso de todos os técnicos, né? Eu tenho essa linha de pensamento. Vocês já sabem, quem acompanha nosso trabalho já há algum tempo. Para mim, demitir técnico é uma bobagem que tem, a não ser em duas hipóteses. Você demite o técnico em duas circunstâncias. Um, a crise técnica muito longa. E ele tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra, tenta outra, e nada funciona. Você vê que ele não vai extrair mais nada, que ele esgotou a criatividade, esgotou as possibilidades dentro do modo de pensar dele. Aí você manda o cara embora. Ou, dois, perdeu o comando. Os jogadores estão fazendo o corpo mole para derrubá-lo. E quando é assim, não tem jeito, o jogador derruba técnico. Vestiário derruba técnico. Então, aí nessa situação, o presidente sempre vai ser refém do elenco e não tem remédio. Isso é irreversível. A não ser que o cara seja bom e que os jogadores estejam de sacanagem e aí o presidente fala assim: vai sair todos vocês e o técnico fica. E os jogadores, sabendo disso, teriam medo de fazer uma cilada com o técnico e aí respeitariam a hierarquia. Mas para chegar nesse nível é muito difícil. Até porque a cultura do futebol brasileiro é diferente. É muito peculiar, né? Acho que não tem similar em lugar nenhum. Então o profissional brasileiro ainda tem muito que evoluir, né? A noção de hierarquia aqui é reflexo da sociedade, né? Isso a gente vê em todo o setor da sociedade, infelizmente. Mas enfim, Eu sou sempre a favor de manter o técnico e acho que o Roger, se tivesse sido mantido, se tivesse tido respaldo, ele teria conquistado provavelmente o Campeonato Brasileiro no passado. Talvez não tão fácil quanto foi. O Filipão chegou, deu uma liga muito rápida, assim como o português conseguiu fazer isso esse ano também, né? Lá no Flamengo. Mas aí o Roger já teria bastante conhecimento do elenco, ele comandaria a reforma do elenco de 18 para 19, os jogadores que chegariam teriam bem mais o perfil adequado para ele. Ele já estaria com muito mais entrosamento com o Matos do que ele estava no final de 17, quando ele foi contratado e trabalhou ali junto com o Matos para trazer a leva de contratados de 2018, mas ele não tinha ainda aquela cancha, aquele tempo de casa, né? Pô, ele com um ano e pouquinho, aí ele teria uma voz bem mais ativa, né? A gente poderia estar vendo um time voando na mão do Roger Machado, a gente vê que trabalho muito bom que ele está fazendo no Bahia. Mas também não vou ficar chorando por causa do Roger, né? Vamos lá. Segue a vida. O Palmeiras é maior que todos, até que o Filipão. Tá tendo briga aí, é? Vai com calma, hein? Deixa eu ver, Jean Leal. Eu vou responder a você, Jean. Velha desculpa de planejamento lixo e time meia boca. Para começar, não é desculpa, é desculpa, tem um L no meio, tá? Mas tudo bem, eu acho que você digitou errado na pressa mesmo. Planejamento lixo. Eu não sei o que você entende de planejamento, eu não sei se você estudou alguma coisa para falar. É muito fácil usar as palavras, né, e colocar adjetivos. Eu acho que o planejamento do elenco poderia ter sido melhor. Então, eu não estou aqui para dar desculpa, não estou aqui para defender o Alexandre Matos, muito menos o presidente. Mas a gente não pode fechar os olhos para o fato de que a torcida também tem parcela de culpa. Aqui a gente defende isso, viu, Jean? Que nada é culpa de um só. Essa coisa de procurar o Cristo para pregar na cruz, sabe? Achar um culpado é uma mentalidade muito pequena, é uma mentalidade que não funciona. Então a gente tem que entender que tudo que acontece é uma convergência de fatores. Então tem um planejamento que você chama de lixo, planejamento deficiente, né? Time meia boca, de jeito nenhum. Esse time meia boca é só você ver o número de pontos que tem no Campeonato Brasileiro. Um time meia boca não faz 57 pontos em 28 jogos. Porque esse mesmo rendimento você estava aplaudindo há 2 anos, há 1 ano atrás e há 3 anos atrás. Tá? Então não é time meia boca. Você está com muita raiva. Você está aqui comentando com o fígado. E aqui nesse canal a gente tenta comentar com o cérebro, usar o cérebro para comentar, né? Para emitir opiniões. Chegar aqui com raivinha e xingando lixo, meia boca, né? Não é essa a nossa pegada, cara. Então você tem a opção de ficar aqui e tentar conversar. Ou você tem a opção de ir em outros canais em que esse comportamento seu aí é bem mais adequado, bem mais. Se encaixa bem melhor, né? Então, quando o moderador falar com você, para você pegar leve, respeito o moderador, tá? Vamos lá, vamos em frente. O José Carlos pergunta se eu sou pessoalmente favorável a demitir o Matos. Eu não sou a favor. Você falou, se sim, quem não? Eu não sou a favor de demitir o Matos. Eu acho que o Matos é um canhão. O Matos, o poder dele de negociação é absurdamente alto. E acho que não tem ninguém, não é que ninguém não tem ninguém melhor. Não tem ninguém que chega nem perto dele nessa capacidade dele de fazer bons negócios. O que ele não pode é decidir quem vai ser negociado, quem vai ser comprado, quem vai ser vendido, quem vai ser emprestado. Isso compete a um diretor técnico. E o Matos já mostrou que ele tem uma linha, uma diretriz de atuação que privilegia o econômico. Ó, estou fazendo um bom negócio, estou trazendo um cara barato que ele vai valorizar, vai vender muito mais. E quando erra, erra feio, porque todo mundo fala do Carlos Eduardo, que realmente, quando ele joga, ele parece que ele tem, né, dois sacos de cimento com um cifrão, né, pendurado nos ombros dele. Esse peso que ele carrega, por ele ter custado muito mais do que o futebol dele sugere, atrapalha muito, inclusive o nosso julgamento. Se ele tivesse custado baratinho e jogasse igualzinho a mesma coisa, talvez a gente não criticasse tanto o Carlos Eduardo. Então ele tem esse peso. E foi um erro grosseiro do Matos. Agora, se o Matos chega para mim e fala assim: Ó, Conrado, vem cá. Tem um jogador que está vindo lá do Egito, chama Carlos Eduardo. Moleque rápido, rápido, rápido, rápido. Ele é um azogue. Tô trazendo ele. É ponta, é? É ponta, ponta. Ponto rabiscador. Vai voar aqui. Imagina o Lucas Lima metendo ele para correr. É mesmo, Alexandre? E quanto que é esse azogue aí? Ah, baratinho, baratinho. É, já conversei lá com o pessoal do Egito. É 22 milhões. Quê? É 22 milhões. Nunca! Carlos Eduardo, quem é esse cara? Onde ele jogou? Egito? Por que que ele não está no Real Madrid? Por que que ele não está no Bayern? Não, porque é questão do mercado. O mercado é assim, né? Você sabe disso, né, Conrado? Não sei, não. Não sei. Carlos Eduardo jogava aqui no Goiás, não é? Naquele do Goiás? 22 milhões? Não pago. Não pago. Baixo preço dele, que daí a gente conversa. Por 22 milhões para esse cara, nem a pau, não assino. É que eu não sou presidente. Então a história não foi assim, a história foi de outro jeito. Mas eu não. Mas aí que tá. Eu não abriria mão do talento do Matos para negociar. Agora, precisa ser direcionado, precisa ser bem controlado. Vamos lá, rapaziada. Eu quero dar um recado aqui para vocês. Existe a palestra custom para vocês usarem o serviço, usarem e abusarem, né? É, se eu fosse vocês, eu começaria a dar rolê no bairro de vocês para achar esses carros e falar assim: ó, me dá esse carro aqui, quanto você quer nele? Carro tá maltratado, velho, carro clássico, sabe? Me dá isso aqui, quanto você quer nele? Baratinho, compra, leva na palestra custom, vende, você vai ver o negócio que você vai fazer. Por quê? Porque a palestra custom, ela é um serviço de recuperação de carros antigos, carros clássicos, antigomobilismo, com muito capricho, com muito carinho. Os caras adoram carros, os caras têm gasolina correndo nas veias. E eles vão pegar esse carro antigo, vão pegar esse carro velho e dar um trato com todo o capricho, de cabo a rabo. Para começar, eles vão chegar e vão tirar foto de tudo, né? Para avaliar, para fazer um negócio bonitinho. Não é chegar, olhar e chutar o preço, ó, vai ser tanto. Eles vão fazer uma análise criteriosa de cada item que precisa ser trabalhado: mecânica, tapeçaria, funilaria, troca de peças, orçar as peças. E aí vou chegar para você e vou falar assim: ó, para fazer o teu projeto vai custar tanto. Esse carro te custou tanto, você vai revender ele por outro tanto, que é muito mais do que a soma de tudo que a gente investiu. E você vai sair no lucro. Se não compensar, ele vai te falar. Porque ele não está querendo fazer negócio a qualquer custo. Ele quer fazer um negócio para deixar você satisfeito. Então, você vai estar na mão de pessoas honestíssimas que amam carros e é tudo palmeirense, né? Tem isso, né? Tem isso. Se fosse uma oficina de corintiano, você já fica lá, mas então, palestra custom, rapaziada. Não tem como dar errado. Então liga pro Evandro, 017-99-632-1167. Ele atende aqui na capital paulista, qualquer cidade do interior de São Paulo, outros estados. Dá um jeito, ele vai fazer o seu projeto e você vai ou ganhar um brinquedinho novo, né? Carro personalizado, um carro, né, cheio de foto do Palmeiras, ou seja lá do que você quiser. Ele vai fazer o projeto do jeito que você quiser. Ó, a Porcombi, né? A gente sempre fala, ó, a Porcombi é uma obra de arte. É, ou você vai ganhar um carro totalmente restaurado, valorizado, para ganhar uma bela grana. Então, se eu fosse você, eu ligaria agora para o Evandro. Aquele carro, aquele que você está pensando, aquele que você está na cabeça, dá para fazer negócio com ele. Pode ligar que vai sair negócio. Palestra Custom do meu amigo, o presidente Evandro, presidente do fã-clube mundial do Martorelli. Ele que tem posters do Martorelli na porta de dentro do guarda-roupa. Ele que me falou, né? Não sei. Muito bem. O Jean tá falando que eu tô usando o fígado para julgar o Carlinhos. Quem é o Carlinhos? O Carlos Eduardo? Não, ao contrário. Você não viu a parte que eu falei que se ele não tivesse custado o que ele custou, o julgamento da torcida talvez fosse outro em relação a ele? Agora, é evidente que ele tá abaixo do nível que a gente gostaria. Ele não jogou bem, bem, bem nenhuma partida. Ele fez o um golaço contra o São Paulo, mas nem naquele jogo ele jogou bem. Fala um jogo que ele acabou com o jogo. Nenhum. Fala um jogo que ele foi o melhor do Palmeiras. Não precisa ter acabado com o jogo, mas ter sido o cara que mais se destacou do Palmeiras. Nenhum. Se você pegar qualquer. Até o Deyverson já conseguiu fazer jogos em que ele foi o melhor do time. O Carlos Eduardo nunca conseguiu isso. Então é difícil, né? O Luciano fala, pergunta o que eu acho da declaração do Zé Elias, que disse que o Palmeiras está assustando os grandes jogadores de jogar no time diante dos últimos acontecimentos da torcida. Ele foi jogador. Ele conversa com os caras. Agora, ele é corintiano e trabalha na ESPN. Então você tem que botar tudo na balança. É, apesar dele ser corintiano e trabalhar na ESPN, às vezes a gambazice dele fala mais alto. Mas eu já vi ele ser coerente muitas vezes, né? É, para mim, o Zé Elias, assim, ele não é o que há de pior no jornalismo esportivo hoje em dia. Tem muitos caras muito piores do que ele. Então, se ele falou isso, no mínimo é para pensar. Aí eu vou devolver a pergunta para você. Se você fosse jogador, aí você vê o que aconteceu com a esposa do Bruno Henrique. Se você lembrar de que o time tomou pedrada da própria torcida, o ônibus levou pedrada, pedrada, quebrou o vidro, podia ter machucado gente. O técnico, o maior técnico da história do clube, foi ameaçado de morte. Então, se você tiver outra opção, nem que não seja para ganhar tanto, mas você pensaria, você fecharia com o Palmeiras sem pensar duas vezes? Pelo menos pensar duas vezes. Porque se não tivesse isso, pô, você não pensa nem duas vezes para vir pro Palmeiras, né? Agora, isso no mínimo faz o cara pensar duas vezes. Eu não acho que vai afugentar, que o Palmeiras não vai conseguir contratar ninguém por causa disso. Mas que atrapalha, atrapalha. Ele nunca teve uma sequência de jogos, só entra na fogueira. Ah, ontem não foi fogueira. Ontem foi um jogo bem sossegado para ele entrar e, sabe, tranquilo, para ele jogar sossegado, para ele jogar fácil. E não fez nada. Ah, não teve sequência de jogos. Claro, você vai dar sequência de jogos tendo no elenco William, Dudu, Gustavo Scarpa. Ele é a reserva, cara. E eu já vi reserva render muito mais do que ele. Vê o Vitinho no Flamengo. Ele também não tem sequência de jogos. Quando ele entra, ele corresponde. Entende? Muito bem. Rapaziada. Vocês gostaram da imitação, é? Tá bom. No fundo, tudo se resume a eu não queria ver o Matos no Flamengo. Eu não queria ver o Matos no Flamengo, ainda mais ele sendo bem vigiado lá, usando todo o potencial dele e a grana do Flamengo e sendo bem vigiado. Mas de jeito nenhum. A gente tá morto se ele for pra lá, tá? Só pra vocês saberem. O Johan é um reserva que corresponde mais do que o Carlos Eduardo, sem dúvida. Ontem mesmo ele deu. O Johan também não tem sequência. Entra de vez em quando, entra. E quando entra, joga bem melhor do que o Carlos Eduardo. É visível isso, claro, é tudo opinião. Você pode achar que o Carlos Eduardo joga melhor que o Johan, meu caro Jean Leal. Não sei se você acha isso, mas. O Johan também não tem sequência e joga bem, joga melhor. Então é isso, gente. Então tá bom. Rapaziada, quarta-feira tem clássico. Tá? Direto do Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Eu comento, Bruno Zaniolo, o maior narrador do Brasil, narra. Eu espero poder contar com a audiência de vocês. Assistam na televisão, no canal lá que vai transmitir. No pré-jogo a gente vai colocar direitinho quais canais transmitem. Vocês consultam o pré-jogo? Pré-jogo é muito caprichado, eu faço com muito capricho. Eu boto todas as informações, tudo com link, tudo bonitinho, para vocês terem todas as informações antes do jogo, de cada jogo do Palmeiras, né? Por que eu tava falando do pré-jogo? Ah, então. Eu e Bruno Zaniolo vamos transmitir. Você vai saber em qual canal vai passar, bota no mudo e assiste. Ouve a transmissão, a narração brilhante do Bruno Zaniolo, maior narrador do Brasil, tá aqui no Verdazo, tá? E eu comento, aí tudo bem, né? Aí paciência, né? O canal é meu. Então eu comento e aí a gente volta na sexta-feira aqui com o Periscato para comentar tudo sobre o clássico São Paulo no Allianz Parque, né? Puta, deixamos os caras classificar no pênalti. Mas também continuamos invictos. Nunca perdemos deles no Allianz Parque. Esperamos que na quarta-feira a história, no mínimo, seja mantida. Tá bom, turma? Obrigado a todos. É mais cedo, né? O jogo é 7h30, né? Fiquem espertos. Obrigado a todos pela companhia. Fiquem padrinhos do nosso projeto. É muito importante para a gente ter o apoio de vocês. Tá? O endereço está passando aqui embaixo. Vai lá, lê o texto bonitinho, clica no link, fica padrinho, seja bem-vindo aos grupos, ao churrasco. Você vai se divertir bastante. Um grande abraço a todos, até quarta-feira. Saudações alviverdes a todos.